Afirmativo, Alfeger, que é autorizado, parte principal, tá 01. Nada, bom dia. 4961, no formação Golf, confere. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decolando a pista no zero, com curva direita na subida da El, Leda, após voo direto, Bridge. Intercepta Prisulu no zero, segue até SMAP e conforme a rota do plano. Aciona 5475, controle 120.8. Tá pronto para estacionar no zero. Alô, Salvador, tá? 3171, tá ciente da Golf no portão 6, pronto, cópia. TAM 3171, sou autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decoda 10, curva direita. Saída da El Leda Bridge, via Biso 16, pós Belo Horizonte, pós Trivia, pós conforme rota. Controle Salvador, Pelin 120, décimo 8, transponder 5504. Sente autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10, Bridge Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Triv, DCT Postos. Decola da 10 com curva à direita na Dael Leda Bridge. 1208, controle 5504, transponder, UTA 3171. 3171, contagiante, correto, pronto, estiver em acionamento. Chamada pronto, puxe e acionamento, 3171. Salvador, um bom dia do Gol no 865. Oi, LS, trem checado. Gol no 865, muito bom dia. Autorizado pouso, pistão no zero, ventuno 30 graus, 049. Autorizado pouso na pista 10, no 865. Salvador, bom dia, TAM 3597, ciente da informação, Golf, autorização 380 Brasília. Salvador, TAM 3597. O 3597, eu tenho pro autorizado 360, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída árvore, elefa e ambas o 17, após a pino e após conforme a rota. Controle Salvador PL 120, decolada 8, transponda 507. Então, copiou o transponder, está o cortado. 5507, o TAM 3597. Autorizado 360, Arbo, Elefa, decola da 10, Pesolo 97, Apino, Formosa 1208, 5507, TAM 3597. 3597, com o atendimento correto, me chama pronto, para tiver acionamento. Vai lhe chamar. O Salvador, o TAM 3171, para puxar acionamento no meia. Estamos 71, colégio de Viriçola, já pronto, táxi. Chamar pronto, táxi, 3171. Quebrou, boa noite, né? Oi, Salvador, boa noite, né? 1865, solo 39. 1219, eu solo. 1219, boa noite. Solo Salvador, bom dia, boa noite, né? Boa noite, 65, bom dia. Estou autorizado o táxi Alfa e reporta antes do Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, boa noite mesmo. Boa noite, mesmo. Boa noite, venha seguir a posição, Juliette. Mantenha a posição, boa noite, mesmo. Solo TAM 3597-05, por pushback acionamento. TAM 3597, aguarda. Aguarda. TAM 3171 com 125 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Fernando Galeão. TAM 3171, está autorizado TAS, Apache 1, Ataxa Índia, Panchero no 0, Torre 1895, ajuste altímetro no 0, no 4. Gente, no ponto 0, 1895, no 0, no 4, no ajuste, o TAM 3171. O Gol 1865 vai ficar atento à coisa TAM, após o mesmo inicial TAM, ingresso a Juliette, posição 09, topa de 1. Juliette, após o TAM, ingressa a Juliette, posição 09, boa noite, né? 844-4040, faz cópia? autorizado com Fisno, de voo 360, decola da 10, curva direita, saída da El, transição lenta, após voo abridge, via abridge 16. Controle Salvador, PR 120, decimal 8, transponder 5505. Aerovia, me chama pronto, tiver acionamento, azul Passagem do Gol está autorizada para o TAN 3597. Sim, 3597, após o Boeing da Gol, está autorizado para estiver acionamento, para chamar para um táxi. Após o Boeing está autorizado, vai chamar o TAN 3597. Salvador, o TAN 3171 está no plano, espera pronta. TAN 3171, bom dia, linha decola, piscina 0, vento 130 graus, 05 nós. Excelente, a linha decola o TAN 3171. 961 não está autorizado, me chama para um táxi. Então, 3171, decolado aos 49, controle 120-8, bom voo. Controle 208, bom dia. Estou em Salvador, muito bom dia, essa carga 6570, acabou de estabilizar na ILS da pista 90. Abre seu cargo 6570, muito bom dia. Confirma entrada de pouso baixa travada? Afirmo. Autorizado pouso na pista 10, vento 150 graus, 049, óptica 6570. Tive pouso, pista 90, abre seu cargo 6570. Bordo 4 horas e 50, altera em Ribeirão Preto. Botão 3597, sou autorizado o táxi via Pátio 1, táxi Índia. Ponte 010, chame torre 11895, ajuste altímetro 10014, bom voo. Autorizado via Índia, chama 1895 no ponto de espera 10014, obrigado, bom trabalho, senhores. Confirmando vento para o 6570. O 60 graus, 049, o ápice 6570, livre pouso. Obrigado. Salvador, muito bom dia, UTA 3597 novamente, ponto de espera da 190 pronto. UTA 3597, muito bom dia, após o tráfego da APSA, na final da 10, a Lima tem pista no zero. Após o 67, a Lima tem o UTA 3597. Prossiga. Chegou 1961, temos 172 a bordo, com 3 horas e 30, alterna capena. Gol 1961, nesse autorizado táxi, pátio 1, táxi Índia, ponte pelo 10, chame torre 11895, ajuste altímetro 0014. Táxi via pátio 1, Índia, no ponte 295, ajuste 0014, gol 1961. Após o 4040, após o blank da Gol, passa sua retaguarda, está autorizado para estiver acionamento, me chama pronto, táxi. Siga, 5514. Siga, trip 5514. Bom dia, por gentileza, autorização Aracaju, 150. Sou autorizado o 5514, sou super autorizado 190, copia? Sim. Sou autorizado Aracaju, nível de voo 190, decoda 10, curva A, esquerda, saída Puca, transição Caju. Via Golf 677, controle de Salvador, opera em 120.8, transponder 5523. Transponder, me chama pronto, feedback, acionamento, trip 5504. Toma lá. Solo Salvador, muito bom dia, essa cargo 6570 na Alfa. 6570, seu autorizado táxi Alfa Kilo Parte 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo Parte 3, 6570 para cá. O 1961, a linha mantém o seu zero. Entrei 517, decodou 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, senhorita. Obrigada. Bruno 961, livre de decolagem, pistão 10, vento 160 graus, 02 nós. No 961, decolador 57, controle 120, décima 8, bom voo. 208 com Salvador, 961, boa. O 4040, estou autorizado táxi via Pátio 1, táxi à Índia, ponte espera do 10, torre 1895, ajuste altímetro no 014. Azul 4040, muito bom dia, manter a posição da 10. Torre Salvador, muito bom dia, gol 1093, está no final da X-Ray. Gol 1093, bom dia, cheque o trem, autorizado pouso, pistão 0, vento 170 graus, 039. Autorizado o pouso para o gol 1093, o trem baixado e travado. Salvador, bom dia, 3153, a 1 milha do Índio Terra. Então, 3153, continua a aproximação, está livre. Agora já não precisaria 3153. Fala 02 à direita, 1219. 1219, 093. Salvador, muito bom dia. Gol 1093, livro à pista. 1093, sou autorizado, táxi Alfa Juliette, posição 06, parte 1. Alfa Juliette, posição 06, parte 1, gol 1093.